de veneno e saio pela cidade. Tudo está consumado. Agora é fatalidade. O porvir então se resume em mera questão de tempo. Eu condensei meu futuro, perspectivas de vida em barcos fugazes, momentos. E pelas ruas vou me liberando, quebrando vidraças, desacatando a autoridade, blasfemando contra a vontade de Deus, contra a pátria e a propriedade. A agonia de um suicida é mais fiel expressão da liberdade. Uma nau sem amarras que os ventos da sorte conduzem ao porto, à morte. Sempre gostei do vermelho, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração. E tento sem hesitar objeto cortante, seccionar a jugular. E então, numa poça de sangue, descubro afinal que a felicidade é ver enfim satisfeitas com todas as letras, as minhas moribundas vontades. É ver enfim satisfeitas com todas as letras, as minhas moribundas vontades.